Ouvi-os falar que eu tive pra desistir. Ouvi-os falar desistir não. Por quê? Por Deus me faça entender que eu tenho algo a perder. Eu tive pra explodir. Nem penso nisso mais. Verão aqui é legal, Brasil bunda carnaval. Mas na verdade todo mundo quer ver sangue aqui é legal. Todo mundo para ver o caos. O batuque, o massacre, o batuque, o craque, o batuque e a bola, o pobre sempre é a bola. O batuque, o massacre, o batuque, o craque, o batuque e a bola,